Se precisar, é só ligar. 0800-280-6020. Vamos lá. É Liquigás, pode ligar, que rapidinho vai chegar. Liquigás, tudo é do Pai. Liquigás, você conhece, você pode confiar. Tem o gás que rende mais. A entrega é na hora, você ganha muitos brindes. Conte com a Liquigás. O melhor atendimento em todos os momentos. Qualidade no que faz. A entrega é rápida demais. Conte com Liquigás. Liquigás, tudo é do Pai. A Liquigás tem pra você a mais rápida entrega da cidade de Buriticupu. Disque Gás, Liquigás, ligue 0800-280-6020 ou 3664-6709, 99135-9406, 99176-5515, 98200-9095 ou 981276116. Ligue que vamos entregar na hora pra você. Olha só, comprando na Liquigás, você ganha na hora um brinde. É só comprar, você já sai com um brinde da Liquigás. Temos uma equipe para lhe atender super rápida, com a qualidade que você procura. É só ligar. Ligou, chegou. 0800-280-6020 e fale direto com a equipe da Liquigás. Liquigás, tudo é do Pai. Organização Seu Manuel, Rua da Quadra, número 12, no centro de Buriticupu. Liquigás.